Só vejo pá, pá, pá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar. Só vejo pá, pá, pá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar. Pra que falar da parte boa se a parte ruim tá no destaque? Nesse mundão desigual, o que impera é a maldade. Pra que falar do amor, vendo o pai estrupando a filha? E quando o bem vai ocorrer, ele se mata e leva a família. 4 da manhã, os boia fria tem trabalho, rezando pra não morrer, pois sabe que vai ser ripado. Se não tem pra ser roubado, é sem perdão pra esse pai. Não viu o filho nascer, foi trabalhar e não voltou mais. A exportação cresceu, mas hoje é do ser humano. 10 anos já é profissional como atriz de um filme insano. 1 milhão de desaparecidas e as buscas são encerradas. Vai num puteiro da boa, livre aqui de cara, já acha várias. Pro mundão de hoje é claro que Deus não existe, pois os médicos formados é que vai decidir quem vive em pleno século 21. Reportagem com canibal, espero que esse mundo acabe pra extinguir todo esse mal. Só vejo plá, plá, plá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar. Só vejo plá, plá, plá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar. Só vejo plá, plá, plá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar. Só vejo plá, plá, plá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar. A mãe cria a vida toda pra depois levar um teco. Filho ri, não se arrepende, mete fogo, esconde os restos. Coração petrificado, sequestra por ambição. Pra ganhar vendendo órgão, mata o próprio irmão. Lavagem cerebral, é isso que o dinheiro faz. Pois hoje em dia a sua vida não vale mais 10 reais. O mundão progrediu, mas progrediu foi pra pior. A inovação da bomba H pra transformar tudo em pó. Terceira guerra mundial tá prestes a acontecer. Rio de sangue inevitável por disputa de poder. É bomba química lançada e altos ritual macabra. Mãe, esperta o próprio filho pra atingir o namorado. Propaganda educativa, beba com moderação. No dia seguinte lança bebida vadia de copo na mão. Enquanto os mil superiores dão risada de uma poltrona, os venenos saem das esquinas e devasta com a raça humana. Só vejo plá, plá, plá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar. Só vejo plá, plá, plá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar. Só vejo plá, plá, plá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar. Só vejo plá, plá, plá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar. Nada que ocorrer vai mudar meu pensamento. Vendo escolha do sistema que só gera sofrimento. Até quem tá aí pro bem só nos faz o mal. Atinge o inocente, emite como marginal. Chacina no colégio, o bullying vira piada. Até que um dia essa piada deixa história marcada. O cientista que criou pensava no bem. A pedrinha da alegria que tornou o homem refém. Latrou pra sustentar o vício do zumbi. Mata pra roubar, rouba pra consumir. Vive num túnel sem volta e logo encontrar o fim. Plá, plá, esse fim, ó. Plá. Só vejo plá, plá, plá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar. Só vejo plá, plá, plá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar. Só vejo plá, plá, plá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar. Só vejo plá, plá, plá. Só mesmo outro Big Bang ocorrendo pra nos livrar.